beat. Mega som, Avan 40 graus. O mega luxuoso da galera. Distribuição digital de alta definição. A putaria no pistão vai começar. Mega som. É uma cacetada de som muito firme. A putaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na canela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapão de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra acabar com ela. Representa, mano, passou, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque bom, vou falar. Mas ela grita, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Não, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. O tio quer aqui, vem carequinha. DJ Bruno de Marituba. A pontaria no pistão vai começar. A putaria no pistão vai começar. Eu não sei mais o que eu faço com ela. Não sei mais o que eu faço com ela. Sai duas fotos pra vir daqui na favela. Sai duas fotos pra vir daqui na favela. Daqui na favela. Som automotivo Mega Som. Vamo 40 graus. DJ Léo, o DJ mais querido e contagiante da galera. Te tranco no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vou te dar, No sexo dou meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo, do ladinho eu vou brincar. Que lambuze me arranha, quando beijo e passa a mão. Viro de ponta cabeça, numa nova posição. Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de chandon. Devolve tudo igual bombom, bom. Vem, chega sem medo, teu corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de chandon. Devolve tudo igual bombom, bom. Toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma.

aí, Paulinho da Adidas Produções? Que é isso, hein, DJ? Este é o novo Mega Som Avan 40 graus. Você dança. Oh, grave de balança. Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer. Eu vim da roça, mas vim na vida e não tô a pé. Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é. Só não se apega que nós dá o plato, foguete e mete o pé. Só não se apega que nós dá o plato, foguete e mete o pé. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. É que agora a novinha me quer, porque eu virei morador da cidade. Ela roça na minha, roça com vontade. Gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Televisão apresenta o DJ campeão de vendas de CDs no Pará. DJ Leozinho Digital. Dança do coi, que a novinha quer colar comigo. Se quer ser leão, manda se fuder, só falo que amo, se chupa meu pai. Dança do coi, que a novinha quer colar comigo. Se quer ser leão, manda se fuder, só falo que amo, se chupa meu pai. Chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai, chupa meu pai. Paulinho da Adidas Produções. No 40 graus é bom demais, meu DJ. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Caralho, aceita. Paulinho da Adidas Produções. Traz o uísque, o balde de gelo, manda trazer os bichos de burro. Traz o uísque, o balde de gelo, manda trazer os bichos de burro. Com essa porra aí, o Didi Lohan é assim, ó. Eu vou te comer em pé, eu vou te fazer mulher. Eu vou te comer em pé, eu vou te fazer mulher. Tá chapadona de vinho, tu sabe como é. Arrastei pro bisolão e comi em pé. Tá chapadona de vinho, tu sabe como é. Arrastei pro bisolão. Para com essa porra aí. O Didi Lohan é assim, ó. Eu vou te comer em pé. Eu vou te fazer mulher. Eu vou te comer em pé. Eu vou te fazer mulher. Tá chapadona de vinho. Tu sabe como é. Arrastei pro bisolão e comi em pé. Tá chapadona de vinho. Tu sabe como é. Arrastei pro bisolão. bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. O piranha, o piranha, toma, toma, toma, toma. O piranha, o piranha, toma, toma, toma, toma. O piranha, o piranha, toma, toma, toma, toma. Bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, ai, doido. Se tu mete, depois tu vem repete. Tu pega, se tu mete, depois tu vem repete. Pega o mel, o açúcar e também o chiclete. Pega o mel, o açúcar e também o chiclete. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Ele mamou loló, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê, taê. Novo Mega Sol, com estrutura moderna, totalmente digital. Deixa o tamborzão rolando. Ó! Oh! Vamos lá, galera, agora sim, só no CAC, vai. Caqueado, vai, Mega Sol, Avan 40 graus, o automotivo 12 volts que faz a galera endoidar. Apresentando o show do DJ Leozinho Digital. A putaria no pistão vai começar. Já chegou o disco voador. Onde está? Onde está meu disco voador? Mecazo Digital. Eu vou te dizer, esse é o DJ Lohan. Quando toca faz o chão tremer. Eu vou te dar-lhe um papo, ela ficou observando. Quando o DJ Lohan está tocando, Lohan está tocando, Lohan está tocando, Lohan está tocando. Ela ficou alucinada quando viu o Lohan tocando. Ficou desnorteada, ficou observando. Ela ficou alucinada quando viu o Lohan tocando. Ficou desnorteada, ficou observando. E brisa louca, brisa monstra, DJ Lohan tocando. Brisa louca, brisa monstra, DJ Lohan tocando. Fumou, bebeu, pro DJ Lohan você desceu. Fumou, bebeu, pro DJ Lohan você desceu. Desceu, desceu, oh, oh. Você desceu, desceu, desceu, oh, oh. Você desceu, desceu, desceu, oh, oh. Você desceu, desceu, desceu, oh, oh. Já chegou o disco voador. Onde está? Onde está meu disco voador? DJ Léo do Aura. Gostou, bebê? Que eu vou te dizer, esse é o DJ Lohan. Quando toca faz o chão tremer. Eu vou te dar-lhe um papo, ela ficou observando. Quando o DJ Lohan está tocando, DJ Lohan está tocando, DJ Lohan está tocando, DJ Lohan está tocando. Ela ficou alucinada quando viu o Lohan tocando. Ficou desnorteada, ficou observando. Ela ficou alucinada quando viu o Lohan tocando. Ficou desnorteada, ficou observando. E brisa louca, brisa monstra, DJ Lohan tocando. Brisa louca, brisa monstra, DJ Lohan tocando. Fumou, bebeu, pro DJ Lohan você desceu. Fumou, bebeu, pro DJ Lohan você desceu. Desceu, desceu, oh, oh, oh. Você desceu. Pula, sai do chão, a torcida é do papão. Pula, sai do chão, a torcida é do papão. Pula, sai do chão, a torcida é do papão. Pula, sai do chão, a torcida é do papão. Pula, sai do chão, a torcida é do leão, então. Pula, sai do chão, a torcida é do leão, então. Pula, sai do chão, a torcida é do leão, então. Pula, sai do chão, a torcida é do leão, então.